Parceria entre a Rádio Fiscar e a Escola Estadual Jesuíno de Arruda, com produção e apresentação da comunidade da escola. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Fiscar. Estamos com mais um programa Ensino Básico em Revista, em 95,3, Escute Diferente. E hoje aqui presentes com a gente, os professores da Escola Jesuíno de Arruda, a Neuza, o Clésio, o Toninho, os alunos também, o Vinícius, o André, a Sara, o Rodolfo, a Jennifer, que eles vão estar, o Rodolfo e a Sara vão cantar pra gente no decorrer do programa. E hoje estaremos falando de esporte. E também estamos aqui com a Janete Ferreira Rodrigues dos Santos, que é artista plástica do Centro Municipal de Cultura Afrodescendente, Odete dos Santos. Afro-brasileira. Boa tarde, amigos. Mais uma vez estamos com vocês. É sempre uma satisfação estar de volta com vocês. Esse programa, para quem está ouvindo pela primeira vez, é um programa dedicado à educação básica. E, por essa razão, a gente sempre traz aqui professores e alunos que tenham dotes especiais, né? Tanto intelectuais quanto artísticos, para que tenham a oportunidade de mostrar o seu trabalho. E não só da Escola Jesuíno de Arruda, né, que é a escola que teve a iniciativa desse projeto, mas de todas as escolas da cidade e da região. E hoje nós trouxemos alguns talentos aqui da nossa escola, que é o Rodolfo Klein, né, um violonista de primeira linha, né, estudante... Qual é o nome dele? Alemão. Klein. É estudante do Conservatório Musical de Tatuí, né? O que nos honra muito ter um aluno desse nível. E também a Sara, nossa querida Sara, que já esteve aqui conosco e canta também maravilhosamente. Nós teremos o prazer de ouvi-la e de ouvi-lo tocando também o seu violão, né? E também a minha querida amiga Neuza, que tem feito um trabalho maravilhoso lá na escola, no setor esportivo, tem colocado a nossa escola dentre as melhores do estado de São Paulo. Ela vai ter a oportunidade de falar sobre isso também. E a Janete, né, que é uma artista plástica, como disse a Alexandra, que vai falar sobre a sua exposição que está sendo realizada no Centro Municipal de Cultura Afro-Brasileira Odete dos Santos. Boa tarde, amigos. Boa tarde. Tudo bem? Vamos começar nosso papo com a Neuza, né, Clésio? O senhor Clésio, que é o meu amigo aqui. A minha fala pra caramba, que desenvolve os projetos comigo, né, Clésio? Vamos colocar a Neuza pra falar, senão a gente pôr a nossa voz. Vamos falar um pouquinho sobre a participação do Jesuíno no campeonato estadual, é isso? Isso. Antes de mais nada, boa tarde aos ouvintes, né? E antes de tudo, do próprio campeonato, eu queria falar que eu estou com dois jogadores meus do pré-menin, né? Que é o Andrei e o Vinícius, na modalidade basquetebol. Mas independente disso, eu estou aqui para agradecer os inúmeros de pessoas que contribuíram e me ajudaram, né, a levantar, pelo menos a montar uma base para um projeto que vai além, que é do esporte, que leva o nome de Basquete para Todos. O basquete não é só a modalidade basquete, mas o do entender basquete, um trabalho. Vamos pegar no basquete, vamos fazer isso. Como assim, simbolizando algo maior. Então, voltada para todas as outras modalidades, né? E tem muita gente ajudando. Como que se desenvolve? Se desenvolve com vontade. Muitas pessoas acham que eu sou Caxias, né? Óbvio que você fica lá. Eu fico lá porque eu amo. Eu vejo uma bola quicando, eu vou lá no meio. Eu vejo fazendo errado, lá vou eu gritando. Mas eu tenho paixão pelas crianças, né? E por esse embalo que o esporte traz, essa motivação, essa dinâmica que ele traz. Como eu sou hiperativa, o esporte coube direitinho no meu ser, né? No como eu vou ser. E isso me completa sempre. No caso do Jesuíno está despontando no estado, ele está se despontando mais em esporte como o basquete e o rende, onde eu fiquei. O futebol se despontava bastante, nós temos aqui o Rodolfo, que era um excelente jogador, e é excelente jogador, né? Melhor músico, mas é bom jogador, tá? E que o futebol ficou meio que largado. né, de lado. O vôlei também eu não tenho quem... E como eu tenho uma paixão mais voltada para o basquete, para o handball, não que eu desfaça dos outros, eu desenvolvi mais essa área. Então eles estão saindo bem, eu estou com uma leva de jogadores, que a gente fala que é uma troca, uma fornalha excelente. A criança tem o pré-mirim, que já disputa a final estadual com pessoas bem mais velhas e joga de igual para igual, menos na estatura. Eles perdem nisso. Mas logo, logo eles desenvolvem habilidade, né? Para tanto. E o basquete foi bem, o xadrez muito bem. Nós temos a Paola, que desenvolveu levou, modo de dizer, o nome de São Carlos Jesuíno a ser bem visualizado entre os individuais, porque ela chegou bem na reta final. Se ela tivesse ganho de uma menina que ela deu, vamos dizer, uma bobeada numa jogada, ela estaria entre as três melhores do estado de São Paulo em xadrez. Mas ela ficou entre as seis. Então, isso dignifica qualquer escola. Porque o xadrez envolve um gasto de energia e uma ação de raciocínio assim absurdo. Você tem um abstratismo enorme, você tem que desenvolver jogadas antes, 5, 6 jogadas, de efetuar o jogo dela. Né? Eu admiro quem sabe jogar, eu fico assim fascinada. Você vê aquele monte de gente jogando, como se entende? Eles marcam ponto, né? É fascinante. O basquete que saiu bem, o rende que está indo bem. Então, desponta, tá? Hoje, o ano passado, eles levaram o vice-campeonato estadual na categoria mirim, o basquete masculino. Então, você já chega na final estadual esse ano, que nós chegamos. E nós não fomos os últimos, nós fomos cabeça de chave. Só que eu já tinha trocado tudo. Os mais velhos já passaram, hoje são infantil, muito forte, minha equipe infantil de basquete. E foram muitos os pré-mirim. Então, esse ano foi mais difícil. Mas o ano que vem a coisa vai complicar para os outros lá, né? E eles estão treinando. Mas eu queria ouvir os também. Eu gostaria que eles falassem, né? E aí, Vinícius? Qual é a sensação, cara? Muito boa. Já fui pela segunda vez. E a experiência, o que vale é a experiência, né? E com isso vai aprendendo. Fala a sua idade, quando você nasceu. Eu tenho 12 anos. E se não fosse a Neuza, eu não tinha o que fazer, assim. Eu jogo basquete. Não, mas por que você foi jogar basquete? Ah. Não tava fazendo nada, eu falei, vou jogar basquete? Não, vamos tentar, né? Ver se eu consigo alguma coisa com basquete. Aí foi o que virou. Eu tô aqui hoje. Essa é a primeira vez que você participa do campeonato ou é a segunda vez? Segunda vez. E qual é a sensação de estar no meio de um monte de gente do estado inteiro, cara? Você não se sentiu lá? Dormi no chão, dividi o banheiro, né? Com aquele monte de homarada lá, e você lá no meio, menina. Eu me divirto, gente, porque isso é uma lição de vida. Eles se tornam, durante uma semana, eles, junto com os colegas. E o seu André, que foi a primeira vez? Ah, foi muito legal. Nunca viajou? Não. Sozinho, né? Foi muito legal. A gente só faltava ter ganhado pra contentar. É, a professora tava calma, né, André? Não, tava calma. Ela xingou muito. Não, só gritou lá. Até onde vocês chegaram? Colocação. Vocês, até onde? Eu posso colocar, é claro. Eles não têm uma noção direta. Pelo grupo que eles pegaram um grupo forte. Pegaram um grupo forte. E esse grupo forte levantou eles. Eles ficaram entre os 8 melhores do estado. Porque ele pegou Franca, eles pegaram, como fala, cidades mais bem dispostas durante os campeonatos. Tem uma base maior. Agora eu não tô, nós não estamos ficando para trás, não. O Jesuíno já está com uma base boa. Hoje quem vai visitar, ver as crianças treinando basquete, rende, lota aquilo lá, é de emocionar. Quer dizer, está vindo, né? Como a gente diz, está drenando a fonte, está surgindo, né? Eles vão ter um pessoal muito bom. Essa safra aqui vai ter. Como é que você faz, Neuza, para selecionar esses alunos? Eu não seleciono, eu venho treinar, treino. É? Ali você vai percebendo. Então quem tem, permanece. quem não tem, eles vão parando. Você exige alguma coisa, assim, em termos de disciplina, sim, aproveitamento? Sim, muito. Sou muito brava, disciplina, exijo nota. Os professores não imaginam, mas eu cobro nota deles. Se há problemas em relação às avaliações, porque eles só fazem com você porque gostam de bola. Imagina! Eles trabalham dentro da sala, em qualquer lugar, meus alunos, tal quanto fora, né? Lá no treinamento, lógico, é específico, é a bola. Eles têm hoje, você vê como é interessante as evoluções, né? Primeiro, você vai, joga, treina, dá bolinha. Aí você vê que não sai daquilo. Aí você vai observando certos treinamentos, observando, que nem eu fui observar a seleção brasileira que fez aquele torneio que teve aqui, né? E que não era permitido, mas eu e o meu auxiliar técnico, Daniel, eu tenho o Tico, eu tenho um monte de valores que vem ajudar no reino do basquete, os mais velhos, que retornam para a escola e me ajudam. É. Então, vamos a um breve intervalo e voltamos em minuto com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista, aqui pela Rádio Fiscal. Nós vamos 25 ouvir minutos. Agora o Rodolfo, né, Rodolfo? Ah, sim. Que você vai tocar pra gente? Vamos ouvir. Vou tocar agora uma música. Compositor, professor do Conservatório de Tatuí, chama Edson Lopes, e a música chama Canção Triste. Com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista pela Rádio UFSCar 95,3, Escute Diferente. Hoje nós estamos aqui, né, com a Janete, que é uma artista plástica, estamos com a professora Neuza, que está falando sobre o seu trabalho no campo dos esportes da Escola Jesuíno de Arruda, que tem levado o nome da escola, com o Andrei, com o Vinícius, que são jogadores, né, de basquete da equipe da Neuza. Estamos também com o Rodolfo Klein, que é um exímio violonista, que acabou de nos brindar, né, com uma música. E também com a Sara, né, a Sara, que também é a nossa cantora da escola, e a irmãzinha dela, como se chama a sua irmã? Jennifer. Agora vamos conversar um pouquinho com o Rodolfo. E aí, Rodolfo, como é que foi? Como é que você entrou lá no conservatório? Foi difícil? Existe um exame de admissão? Para que os que estejam interessados, né, possam se orientar um pouquinho. Dá para você falar para a gente? Dá sim, então. Foi meio até que corrido, né? Porque eu não tinha noção nenhuma de música clássica, nunca tinha escutado, não tinha aquela paixão como eu tenho hoje. E para entrar, eu fiz 4 meses de aula com um amigo meu, que ele é aluno lá, está no último ano. Ele me ensinou, foi muito corrido, eu pedia para ele mesmo pegar firme comigo. E aí eu fui arriscar, né? Arriscar, falei pro meu pai que eu queria, aí ele me levou lá, foi difícil. Fui lá meio, sabe, acho que eu não vou passar não, mas vou tentar, né? Aí eu fiz a primeira prova, uma prova teórica de percepção, e passei. Aí Aí já aumentou as esperanças, aí eu... Aí foi na segunda prova, prova prática, uma entrevista com os professores lá, avaliando. Aí acabou que eu passei e... Lá é fantástica, você respira outro ar, bem diferente. As pessoas cultas. Isso é muito bom, né, Rodolfo? A escola muito é particular, bom. Rodolfo? É do governo. Ah, né? Do governo. E tinha muita concorrência, Rodolfo? Muita concorrência. Do meu instrumento, 40 prestaram a prova. Quantas vagas tinha? Tinha 12 vagas. Qual que é o seu instrumento? Violão erudito. E 26, e muitos não preencheram as vagas, porque muitos param por dificuldade financeira, porque às vezes não gosta, ou até mesmo por dificuldade nas aulas. Às vezes chega com, né, com uma visão meio ilusória do que seja a música, né? Acho que é só arranhar o violão e não ver o quanto é difícil, né? Deve ser muito difícil, né, Rodolfo? Qual é o princípio básico do funcionamento lá da escola? E como você está fazendo para conciliar? Como você está fazendo para ir para lá, conciliar o seu estudo aqui e o seu estudo lá? Como é que você está fazendo? Então, eu até, por enquanto, não resolvi um problema que eu estou tendo que faltar da escola de sexta-feira, porque eu vou para lá de manhã, tenho aula lá 1h20, é meio demorado para chegar lá. Não consegui ainda resolver isso, mas enquanto puder levar, assim, não quero me sair prejudicado na escola aqui e nem lá, porque às vezes eu falto de lá porque não tenho dinheiro, porque cada final de semana eu gasto bastante dinheiro, mas eu quero continuar. Se tiver que sair, presto outra prova para entrar. Como você vai fazer daqui pra frente? O que você vai fazer? Você vai desistir pra continuar aqui? Ou você vai tentar ir pra lá? Então, o que seu pai tá pensando em fazer? Ah, meu pai tá deixando eu levar, né? Ele não quer atrapalhar meu estudo, porque ele sabe que eu tenho a paixão por lá. Às vezes, nossa, quando eu falto, até fico bem cabisbaixo mesmo, porque é muito ruim lá. Se tem amigos lá, coisa muito diferente. Poxa vida, se e o que a escola poderia fazer, ou a gente, para contribuirmos com você, para você poder, não só financeiramente, mas que a gente puder ajudar, Rodolfo? Então, eu até falei com os coordenadores lá da escola, Cristiane, mas ela falou que não tem como. Pensei em repor aula, por exemplo, à noite, mas não tem jeito. Tô tentando levar, meu pai foi conversar até lá na prefeitura, lá. Na diretoria. Mas como assim não tem como repor? Tem tá que ter, um né? Eles vivem fazendo repor, os caras que estão chegando de falta lá. Você tá fazendo uma reposição, né, entre aspas, porque você tava num curso, que isso traz para você outras capacidade de informações, outras competências, que nem tocar, né? Que você não está lá. Vamos ver o que a gente pode fazer por ele. Em outro sentido também, na questão financeira, né? Como a gente sai para pedir e formamos um lastro para o basquete, a gente também pode, o basquete, o projeto, a gente pode sair para pedir para você também. Uma questão para ajuda, um colega, a gente pode. Porque a gente vai começar a trabalhar. Eu sou especialista em passar o chapéu. Não, sou mesmo. Porque, e eu faço isso. Porque eu sei a dificuldade que é. Né? Não é fácil, não. Poxa vida, porque o garoto não tem condições financeiras, vai perder um talento. Imagina. Não, se eu não tenho num dia, se fala. Vamos procurar, vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos conversar com a diretora. Nunca deixe de ir por falta de dinheiro. Porque dinheiro... Por isso que tem os amigos. E eu considero a escola cheia de amigos. Amigos que nos ajudem. Né? Alguns não podem muito, outros podem um pouco, mas se ajudam. Fora de lá, eu consegui muita ajuda da coisa. Eu garanto você que tem pessoas que, se souberem disso, te patrocinam. Fica aqui o pedido também, né? Para as empresas. Se alguém quiser patrocinar um jovem talento, como o caso do Rodolfo, nós estamos aí pedindo, né? Porque nós temos muitos talentos na escola. Agora é uma escola pública, com baixo poder aquisitivo. As famílias têm baixo poder aquisitivo, mas temos talentos. Mas é pesado, né, Toninho? Independente só do poder, é pesado uma criança, um jovem, sair e ficar o final de semana. Ele tem um gasto dele. É. Não é qualquer, só mesmo os grandões que têm condições, mas nós, professores também. Sabe? Não é não, assim, é só a situação financeira, né? É de todos, do Brasil inteiro. Vai, sai. Então, mas acho que a gente, como ele falou, não eu, mas todo mundo, o passar o chapéu é um ajudar o outro. Com certeza. Sabe? Nós vamos ajudar fazer eles. Alguma coisa para ajudar. Eu vou levantar, porque dos dinheiros que a gente arrecadou, sobrou menos que R$1.000. Eu falo para todo mundo, porque ele sabe o que eu tenho, né? E eu já vou começar. Nós vamos vender espetinho domingo, né? Todos os domingos, ali no Lava Rápido Tropical, e a gente vai fazer a faixa, basquete para todos. Nós mesmos vamos pintar o chão, arrumar, todo domingo. Vai vender espetinho, até a hora que a gente tiver o dinheiro para dar uma arrumação, para botar umas mesinhas. Mas ali vai ser para absorver dinheiro para uma futura ONG. Mas vamos ver se a gente ONG, consegue um fundo para esses casos, né? Isso. Você entra sempre, todo mundo dá um dinheirinho, vai ajudando a todos. Então, quando eu perdi ajuda, não do lado financeiro, das faltas que eu estou tendo na escola de sexta, eu falei lá com a diretora lá e disseram para eu desistir, falar, ah, sai de lá e quando você terminar, você volta. Como se fosse fácil. Não. Sabe, você não pode, desculpa colocar até os ouvintes, a gente está aqui. Às vezes a gente se sente chateado, mas é uma questão assim, ele vai sozinho, não é legal. É juntar uma comissão, ver o que pode ser feito, de fazer trabalhos, como dele que colocar essas faltas. Eles não estão faltando para fazer algo, né? Que não seja dentro de uma. É aula. É lógico. É uma aprendizagem, gente. É, eu acho que é limitar. Eu acho que é meio que esquisito isso, né? A gente não vive querendo que o jovem seja protagonista. A hora que ele protagonista, que é. Protagonista, você montar o seu aspecto, montar na nossa. É, o que eu pensei, ao invés deles apoiarem eu, né? De dar assim, nossa, que legal. Mas não é todos, Rodolfo. O que a gente está falando? Conversar, a gente vai lá, vamos todos, a gente se une, conversa com os professores seus, que é de sexta-feira. Você não pode por um jeito, a gente tenta pelo outro. É lógico. Entendeu? A gente tem que conversar com os professores da sua sala de sexta-feira. Não pode perder uma oportunidade dessa. Então tem que pegar o horário dele de sexta-feira, ver quem é os professores e nós conversar primeiro. Primeiro, sim. Ele está no primeiro ser uma boa sala, o João gosta muito, o João é o outro que pode dar, tem muitos professores que gostam, né? Nós podemos sim. E você mostrar outra parte, nos outros dias, um bom aluno. Então, vamos a um breve intervalo e voltamos já com o terceiro bloco. E que música iremos escutar agora? Nós vamos continuar com o Rodolfo. Né? De um compositor brasileiro também, chamado Paulinho Nogueira. E a música se chama Baquerinha número 1. Estamos com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista. Pela Rádio UFSCar 95,3, escute diferente. Neuza, por que, já que o nosso país aí tem nos próximos 4 anos vai estar participando de competições internacionais, por que não se investe nas escolas de onde sai toda a base para o esporte nacional? Eu não entendo isso até hoje. Ai, isso aí me deixa parecendo uma pimenta aqui, estou queimando aqui, sabe? Ai, é chocante, não vamos citar nome. O brasileiro é muito acomodado, tudo vira pizza. Uhum. Né? Mas vamos lá, vamos dar um exemplo para você. Nesse campeonato que ocorre no estado, eles tiveram a capacidade de dividir o campeonato em dois. Tá? Dois campeonatos que ocorrem quase que paralelos. Sendo basquete, futebol, vôlei, tênis, tudo esses daí, que junta mais ou menos um montante de pessoal e atletas, cozinheiro, técnico, 3 mil. Nossa. É, infantil, mirim, ocorre o mirim. Infantil, são as duas categorias que ocorrem. O ano passado, em Botucatu e Penápolis, Botucatu mirim, Penápolis infantil, eles gastaram para esse, com 3 mil, eles gastaram 250 mil na cidade. Dona mãe dela, 250 mil em cada. Mirim, 250 mil, infantil, 250 mil. O outro campeonato que ocorre, que é natação, squash, tudo aqui, todos os campeonatos, judô, que não tem muitos atletas, que não tem nas nossas escolas, não tem natação, não tem uma piscina. Isso é coisa do primeiro mundo e a gente se coloca para fazer uma Olimpíada. Um investimento base na escola. Então, olha lá, quando vai 200, 300 atletas para disputar, em cada cidade que vai, 3 milhões. Tem nexo? Não. Então, aí onde que você acha? O governo fala, vão soltar 14 milhões para ser colocado para as escolas, para começar. Aonde está? Cadê o dinheiro? Aonde? É assim, vai. Você conhece aquela situação das grandes usinas? Quando chove muito, que enche de água, eles abrem os que a gente chama de ladrões. Soltar água. Entendeu? Encheu! Eles arrumaram lugar para soltar. Menos na onde? Que vai virar energia. Entendeu? Não vai? Gastou água do lado ali? Mas não foi para a energia que a gente precisava. Entende? Há uma pintura. Eles estão pintando. Aliás, isso aí é próprio do brasileiro. Ai, vou votar, votar. Que nossos governantes, eles maquiam. Isso me deixa pé da vida. Deusa, quanto tempo leva para se investir num atleta? Para ele que se torne um atleta, tipo, um atleta de nível Nossa, internacional? Nossa, eles começam tarde, nós estamos atrasados. Começa desde criança, da desenvolvimento dela, a motricidade. Eu já cheguei a saber daqui em São Carlos, uma vez aqui, não sei citar nome, porque senão vou falar quem é, totalmente. Tira, não precisa de recreação, educação física para a parte infantil, que é das primeiras séries. Isso é um absurdo. É a hora que ela tem tendência a desenvolver o equilíbrio, a motricidade, a lateralidade, saber correr. Então, é ali que se desenvolve. Você não vai fazer a criança ser uma jogadora de basquete com 5 anos. Ou handball, não. Você vai começar a desenvolver nelas características saudáveis ao esporte. Como que você vai fazer? Você vai pegar uma criança, você vê um monte de criança menos favorecida, entre aspas, porque eu acho absurdo esses termos, porque o Brasil inteiro é menos favorecido. O que ele é bem favorecido é a sua beleza natural, porque do resto o povinho está dizendo, né? Disseram que aquela... Deus fala assim, vou montar o mundo. Você vai lá, você vai aqui, e esse aqui? Ah, joga lá no Brasil. Né? Naquela terrinha lá, né? E eu não acredito nisso. Tem muita gente boa. O que a gente não tem são pessoas sérias, voltadas para isso. Cada ano muda, você sonha com aquilo, alguém vai nos ajudar. Nada. Eu só ia pedindo, olha, um projeto para sair um dinheiro, para a gente montar 2 mil reais. Eu até entendo que tem que passar por 1.000 processos, que eu não sei, que drogado me some, lembra do ladrão? Então, mas para vir aqueles 2000, aqueles vingadinhos, não surge, só daqui uns tempos. Eu fui pedir na rua, nós fizemos pedágio, vendi frango assado, pedindo as caras, os caras falam, dá uma moedinha de 10, outro para o aluno, fala, professora Neuza, tô aí 10 reais. Você entra num lugar assim como na oficina do Edson, me tira 100 reais assim na vou na Beijo. Seu Toninho chega, Neuza, gostei do teu projeto. Eu me emocionei, tirou 1.500 reais. Toma. Eu olhei aquela bolada, falei, eu não acredito que... São pessoas que não se vendem, são pessoas que se doam. Essas empresas têm que ser, né, tem que ser citadas. Eu vou cito, eu estou colocando, ó, Beijo, seu Toninho maravilhoso, se um dia o senhor escutar aqui a nossa rádio, um beijo, um abraço no teu coração, você me fez confiar que a gente boa, o Edson, pessoas assim que não tem nada a ver, como o pai do Michelangelo, que me soltou um dinheiro, 50 reais, outro que eu passo, 50 reais, isso me estimula, professora, valeu, dá 10. Para aluno meu, tira lá 20 da carteira, por esse aluno. Isso me emociona mais do que depender de pessoas que passam por uma alfândega. Acho que eles pensam que eu vou roubar, que eu vou comprar carro novo. É isso aí. É uma dificuldade muito grande. Muito. Mas eu ainda acredito, viu, Clésio? Por isso que eu estou na luta. Então, eu, se você for... Eu acredito no ser humano, né? Acho que todos nós, né? Não é? A vida só vale a pena por causa disso, senão para que viver? É. Se não for em função do outro. É. Eu sou voraz, né? Muito brava, nervosa, discuto com todo mundo, com quem que eu nunca briguei, né? Mas é uma coisa que me nutre, né? Essa energia. É, quem concorda muito comigo, eu fico desconfiada. Quem discorda, vou querer saber a verdade. E aí cria-se, né? Uma coisa real não evolui, né? Então é por isso que vai evoluir. Vai demorar, mas vai evoluir. Porque o brasileiro, de alguma maneira, ele vai aprender a lutar e a brigar porque é direito dele parar de ser roubado e virar pizza. Isso é verdade. Isso a gente tem que concordar com você, porque passou da hora da gente acordar já, né? Infelizmente, uma maneira da gente acordar, do povo acordar, não está sendo valorizado, né? Que é a nossa profissão, né, Nilson? Pô, a educação do nosso país, cara, tá lá no fundo do poço. Você vê, por exemplo, os nossos salários mesmo, as condições nas escolas, isso que você acabou de falar. E eu estava lembrando, não só da sua área, educação física, mas de todas as áreas na escola, que todo mundo querendo fazer alguma coisa, mas a gente está sempre bloqueado, porque sempre está faltando alguma coisa. Como que você vai correr junto, né? É, nas outras escolas, olha você, a tecnologia, pô, nossa, cara, é maravilhosa a tecnologia. Mas eu entro lá, eu tenho um quadro na frente, o giz, o apagador, e ainda eu tenho uma coisa a mais com vocês, eu tenho um apito. Ah. Bobeou, eu toco o apito. Né? Mas só isso. Você não tem. Então é uma gama de você se tornar uma palhaça. Eu sou palhaça, porque eu tô feroz, ou eles dão risada, mas alguma coisa eu faço para ter a atenção dele, né? Por quê? Porque ele sai de lá, ele tem vídeo, ele tem som, ele tem laptop, ele tem tudo de primeira geração, ele vem lá e pega um professor na frente com um giz. O que o cara tá falando lá na frente? Ele esconde o negocinho de som dele lá dentro e vai falar assim... Aí você tá dançando assim, você chega pra ele e fala assim, você entendeu? Dá pra senhora repetir que eu não sei? Nossa, cara, eu fico o pé da vida. Então, vamos a um breve intervalo e voltamos já com o último bloco. Vamos conversar com ela e eu tô proibida de falar. Mas agora nós vamos ouvir mais uma canção, mais uma música, né? Com Rodolfo. Qual é, Rodolfo? Esse é um prelúdio de um brasileiro também, de Sorocaba, Pedro Cameron. Thank you. voltamos com o último bloco do programa Ensino Básico em Revista pela Rádio UFSCar 95,3, Escute Diferente. E agora nós vamos conversar um pouquinho com a Janete, que ela vai falar um pouco que ela sabe sobre o Centro Municipal da Cultura Afrodescendente, Odete dos Santos, né? E você pode falar um pouco o que você sabe sobre o centro? Boa noite, eu quero agradecer aqui o espaço, né, dado aqui da Escola Jesuína de Arruda. Eu já tenho uma afinidade um pouco com o pessoal, porque eu fui estagiária lá na área de artes, né? E agora até foi uma surpresa, assim, estar participando no programa com todos vocês. Muito obrigada por isso. Na verdade, é o Centro Municipal de Cultura Afro-Brasileira Odete dos Santos. O Centro Municipal de Cultura Afro-Brasileira, ele costuma expor trabalhos ligados à arte afro-brasileira, né? E no meu caso, como sou artista plástica, eu tenho umas pinturas, e as minhas pinturas, ela vai de encontro à cultura afro-brasileira, né? Então, o que eu pinto? São pintura de negros, a da cultura, da religião de Umbanda, né? Trabalho sobre Ogum, sobre... na verdade, a exposição, ela se chama Raízes. E raízes, a gente pega as raízes negras, né? Que são as raízes do afrodescendente. Então, quando tive esse espaço pela prefeitura municipal pedindo para que eu pudesse expor meu trabalho lá, achei que ia caber bem dentro desse espaço, porque é mais ou menos o tipo de cultura que eu queria apresentar para o pessoal que não conhece um pouco da religião espírita, e também falar um pouco sobre o trabalho do negro, né? Sobre a pintura do negro, que a gente vê muito das pinturas europeias, a gente fala muito dos europeus, né? Mas a gente não fala de Caribé, a gente não fala de Portinari. Então, eu acho que isso faz falta para artes, né? Porque o Brasil, ele vê muito França, vê muito Europa. E cadê as nossas artes? Cadê Di Cavalcanti? Cadê Tarsila do Amaral? Então, eu acho que isso é importante, de começar a colocar os nossos artistas, os artistas da cidade. E tanto que essa é uma proposta que eu estou pensando, e eu fui conversar no Centro Afro, porque eu estou pensando em fazer pós-graduação, e o que eu queria falar sobre o grafite dos artistas da cidade de São Carlos. Por quê? Para poder colocar eles em evidência também, porque quando se fala em escola, o que se está fazendo? O que se tem de arte, né, de arte popular? O que tem de arte de periferia? Ninguém acha que grafite, que é arte, né? O rap, inclusive. Então, o meu trabalho, ele vai mais ou menos por esse caminho, de demonstrar a cultura e a arte popular. E até fico contente aqui que eu encontrei com, né, como se chama mesmo? Rodolfo. O Rodolfo, né, que está fazendo arte também. E eu acho isso muito importante, que isso está sendo cultivado na escola de ensino básico, de ensino médio, né? Porque eu acho que é por aí, a gente tem que cultivar que os alunos vão por esse caminho, tanto na área de esporte como na área de artes também, porque eu acho que é isso que move o mundo, né? Que não é só aquele... Também, o trabalho faz parte de tudo, mas eu acho que também é essa gratificação de ser artista, de demonstrar o seu eu intelectual, né? O seu sentimento. Janete, qual a localização e o horário de funcionamento para a gente poder estar indo lá visitar as suas obras? O Centro de Cultura Afro-Brasileira, ele fica na Rua Alexandrina. Alexandrina com a 13 de maio, é de esquina. Eu não sei o número agora para estar falando para vocês, né? E a mostra vai até o dia 31 de agosto. Nós ficamos do dia 2 de agosto até o dia 31. Terminando lá no final do ano, no dia 20 de novembro, eu já fui convidada novamente, já expulso no centro, centro Cultural da USP, e novamente eu vou expor no Centro Cultural da USP, já abrindo a Semana da Consciência Negra, dia 20 de novembro, Zumbi dos Palmares. Então fica aí o convite, porque já está no fim, de repente não dá tempo de o pessoal ir conhecendo agora. Mas se alguém tiver um tempinho, ainda vai até o dia 31 de agosto, e o horário lá é das 14 às 21 horas. Basicamente, Janete, você começou a fazer a pintura recentemente, ou isso daí já vem desde uma idade Mas tenho em você. Não, eu sempre gostei de pintar, né? Eu acho que eu me assemelho um pouco com os alunos de vocês, né? De ensino básico, sem condições de começar, de pagar, de, né? Porque a arte, ela é uma coisa um pouco cara, né? Tanto a arte da pintura, com qualquer tipo de arte. Então, às vezes você não tem o dinheiro para poder se dedicar exclusivamente a isso. Tem que ter o outro lado, que é o lado trabalho, financeiro, família, né? Então, desde adolescente, eu já desenho, pinto, fiz alguns cursos na Pinacoteca do Estado em São Paulo. Mas agora, ultimamente, eu tenho me dedicado mais à arte. Eu tenho alguns quadros que estão expostos lá, que é de 2007. Mas começar a expor aí pela cidade, né, eu comecei mesmo em 2010. Foi quando a USP me convidou para apresentar um trabalho lá. Eu até nem queria muito, eu falei, nossa, eu tenho vergonha, meus quadros não são bons. Ele falou, não, mas que isso, né? Eu falei, não, mas eu estou iniciando. Ele falou, nossa, Janete, vamos pôr as suas coisas. E eu achei super bacana, porque foi a abertura, eu estava com muito medo, preocupado em apresentar a minha arte. E aí depois já veio a prefeitura, e aí eu falei, nossa, que bacana. Então, aquele medo inicial de estar começando foi meio que passando, meio empurrada também. Tive muita ajuda do meu marido também, que falou, não, vamos lá, vamos fazer, você pode, seus quadros são bonitos, né? Eu achei muito bacana esse apoio que eu recebi da família. E tá aí, né? Já é 2010 que eu comecei a apresentar o meu trabalho em exposição. E é verdade o que falam, que as obras de um artista só tem valor depois que ele está morto? Eu acredito que sim. Inclusive eu falo para meus filhos, olha, vai guardando isso aí, porque logo vai valorizar, né? Acredito que valoriza, sei lá, não sei. É porque a gente tem ouvido por aí sempre que as pinturas, elas, de alguns artistas, assim, que na época nem ninguém dava nada, e depois que o cara morreu, alcança preços exorbitantes em leilões aí, então a gente parece que tem uma coisinha, né, relacionada com isso. Eu acho que tem sim. Mas você tá bom, não tem muita pressa, que você vai não. Pode pintar demorar um monte, uns 20 anos. Pode pintar bastante, continuar pintando. Eu achei legal o tema que você escolheu, né? A cultura negra, as raízes da cultura negra. Você deve ter feito uma pesquisa, buscado as origens na África, lá desde o comecinho, até quando eles chegaram aqui no Brasil, historicamente falando, as religiões que eles trouxeram, né, que valoriza muito os orixás, a Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda, etc., né, que também são expressões de cultura e são aproveitar que a gente está no mês do folclore, né, para falar também, para comemorar essas coisas que não se envolve mais falar sobre isso. Cadê o nosso folclore? Se comemora Halloween, que não tem nada a ver com a gente. Né? Mas cadê o Saci? Cadê a Mula Sem Cabeça? Cadê o Boi Tatá? Cadê o Bumba Meu Boi? Cadê? Cadê o nosso folclore? Cadê a nossa cultura? Supira. Não, a gente tá valorizando a cultura dos outros, tá esquecendo da nossa. Nossa. Aí, a cultura negra faz parte. Todo mundo tem, de uma certa forma, parte nisso, né? Porque se não fossem eles, aqui, qual seria o nosso ritmo musical hoje? Talvez uma musiquinha muito sem graça aí, qualquer. É, eles que contribuíram para que houvesse samba, pagode, essa enormidade de ritmos que existe no nosso país. Então, Clésio, infelizmente nosso tempo está acabando. Ah, eu queria agradecer muito a presença dos nossos queridos alunos aqui, da Janete, né, da minha querida amiga Neuza, né, que fez um trabalho muito bonito recentemente, se destacando, né? A nossa equipe se destacou. Também posso agradecer também. Pois não, Neuza. Eu quero agradecer aos meus alunos como Daniel, Tainã, o Tico, né, Everton. Quero agradecer a força do Gilvan, agradecer todo o pessoal que me ajudou e que continua ajudando. Agradecer a vocês por estarem aqui, né? Na sua assistência, Toninho. Agradecer aos meus jogadores, né? Que a gente só consegue sonhar com eles, né? Tá tudo aqui em prol deles. A gente é o que é porque, né, tem eles. Então, Nós vamos encerrar o programa ouvindo a nossa querida cantora, Sara. O que, que você vai cantar pra gente, Sara? Conquistou meu coração. Conquistou meu coração. E conquistou a composição o coração dela. Dela com a Juliana. Agradecer ao técnico Eduardo. Isso, o nosso querido Eduardo tem tido tanta paciência com a gente, com os nossos artistas aqui, né, Eduardo Martins? Muito obrigado, Eduardo. Uma gracinha ele, né? E até o próximo sábado, queridos ouvintes, aqui novamente com o nosso programa Ensino Básico Revista, às 13 horas, sempre aqui pela Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente. Escute diferente. Direitos e deveres, todo mundo tem.